был обязать гулять и... Обязать гулять. É uma solicitação de reboque pushback da posição meia-dúzia do pátio 3 para a posição 5 do pátio 11. Sim, autorizado, chamou término. Afirmativo, chamarei. Salvador, bom dia, 3601, Delta, está no portão 9, Congonhas, 3601. São Paulo, Congonhas, autorizado, 3601, 360, Pertolou 16, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5097. Autorizado, Congonhas, nível 360. Israel Leda Bridge, Ampliculou, Olo Meia, controle Olo 208, transponder 50, Olo 7, 3601, correto, chama o pushback de funcionamento.